Ei, dredas, de cabinda ao cunene curtam só. Pai, dizem máquina do inferno na mandioca. DJ Pichon engrossa. Isso mesmo. Pai, dizem máquina do inferno na mandioca. A fusão do século. DJ Pichon engrossar e dá-se bem, não passa nada. Pra acabar com todos e com tudo. Quando o pai dizeu entrou no estúdio, toda a gente ignorava. Minha música tá no top. Quando o pai dizeu entrou no estúdio, toda a gente avacalhava. O puto agora é que tá bater. MC Vassoura já está no palco, a partir não faz jaracuza. Os caretas ficam tonto, Gordo crescido já caiu na noite, a partir sali dos bebucho. Toda a malta bate as palmas, Graça aqui de lombo em boia, botei a mano dizer. Graça aqui de lombo em boia, botei a mano dizer. Pai diz é bom, ele é bom, mas ele é bom. Pai diz é bom, pai diz é bom, ele é bom, mas ele. E o máquina do inferno também é bom. Asbora. Ok, pai diz. Máquina do inferno, microfone. Agora que a guerra já acabou, eu vou cantar assim. Agora que a guerra já acabou, vamos embora na nossa banda. Agora que a guerra já acabou, vamos embora na nossa banda. Vamos embora em Viana. Mano, olá união, uauê, olá união, mano, olá união, uauê, olá união. Já te disse olá união, mano, eu não duvida, uauê, você não duvida, mano, você não duvida, oh yeah. Máquina do inferno. Vai dizer, Leury, go, come on. Yeah. Assim, crianças, vamos cantar. O tempo já chegou. Com Nangal, vamos trabalhar. A paz já chegou. Nos Estados Unidos, devia não é. Precisam com Nangal. Estados Unidos de Viamauê precisam cunanga pra trabalhar. Mas máquina do inferno, por que que vamos ficar a lutar? Se viemos do pó e do pó voltaremos. É verdade, vamos união. É pra dar. Viemos do pó e do pó voltaremos. Viemos do pó e do pó voltaremos. Viemos do pó e do pó voltaremos. Vai dizer quando canta, vai dizer quando canta, deixa a dor do coração. O máquina quando anima, o máquina quando anima, deixa a dor no coração. No coração, do coração, do coração. No coração, do coração, do coração. Oh yeah. Isto é máquina do inferno e pai diesel, a fusão do século. Simbora, yes. Yeah. Vou bazar, hein? Não baza. Vou bazar. Não baza, mano. Vou bazar. Pai diz. Já chega? Não. Já chega? Não. Tá com o Yara, isso é pra dar na cara daquele mundo.